me faz viver sem mais estresse por aqui. Música é bom pra mim, assim eu vou até o fim dessa história. Me faz viver sem mais estresse por aí. Digo que é bom pra ti, caminha assim até o fim de sua história. Nem que a estrada que eu caminho não leve a nada, nem que minha vida acabe antes da hora marcada, nem que venham me cobrar, nem que venham me tirar. Tenho um sonho, acredito, em que eu vou buscar. Pelos caminhos longos que eu caminhei, pelos entulhos que eu quase tropecei, mas vale a pena chegar lá no show, ver o olho do moleque brilhando, curtindo o flow. É cacique mirim, mete o pé no bagulho, em primeira mão fazendo barulho. C-A-C-I-Q-U-E, fazendo música com muito prazer. Me faz viver sem mais estresse por aqui. Música é bom pra mim, assim eu vou até o fim dessa história. Me faz viver sem mais estresse por aí. Digo que é bom pra ti, caminha assim até o fim de sua história. Brigue enquanto puder, acredite no sonho que ele vai dar pé. Não tem tempo pra recomeçar, e se caiu no chão basta se levantar. Se quer ser jogador, se quer ser o gerente, se quer ser lutador, se quer ser presidente, se quer sair na frente, não dê sopa pro azar. O tempo não espera e tá querendo passar. Vai lá e descubra o que te faz feliz. Vale a pena o esforço pra viver como sempre quis. C-A-C-I-Q-U-E, ninguém vai te tirar se tiver força pra viver. Me faz viver sem mais estresse por aqui. Música é bom pra mim, assim eu vou até o fim dessa história. Me faz viver sem mais estresse por aí. Digo que é bom pra ti, caminha assim até o fim de sua história.